4980 para Recife, prepare a pouco, só um minuto para passar. Para qual país? Fuca. Fuca, ajuda-me. Bono 888, desça para 3 mil pés, 1020 permanece. Para sequenciamento, mantenha presente pro limitado pelo lock. Autorizado agora para 3 mil, limitado pelo lock. Bono 888. Apresente pro limitado pelo lock. Manterá presente pro. Bono 888. Bono 246, desça para 4.020, reduza para 2209. 4.020, 220. Controle Salvador, boa noite. 5972, boa noite. Identifique, chegada Ponf, desça ao 050. Ponf, 050. Azul 4980, autorizado para Recife, em Rede Voo 350. Decola da 10, curva à esquerda, no perfil da Puca, Jamo, Aracaju. Perfeito, TV do Lu 17. Vou transpondo 5160, controle 120 do sinal 80. Transponde 5160 e o controle 1208. Negativo, Pucajamo, Aracaju. Em Aracaju vai interceptar o pêndulo 17 e vai seguir até Recife. contato 980, protegimento correto, chame pronto, na posição 01. Salvador, na 3305, Mídia Serra, baixou e travou. Na 3305, pouso autorizado, pistão 0, vento calmo. Ok, livre pouso, pistão 0, na 3305. Zero, identifique chegada a Mari, desça ao 060. 060 na Mari. Estou localizando o voo 1888. 1888, completo LS, chame torre 1895. 1895, 246, desça para 2000, livre LS, X-ray. 2000, LS, autorizado, 246. Salvador, boa noite, gol do 888. 888, continua a aproximação e aguarde ali. Passou Duna, sinto no tráfego da frente. Adrians, boa noite, Europa 084. Boa noite, ground, Europa 084. Brasil 84, stand back for copy, prepare Puka departure. Puka departure, obrigado. Ao 54, direito, 121, décimo 9. 219. Fala, Salvador, na 3305, vírgula, na frescura. Na 3305, tá aqui via Alfa, reporte antes do LED. Alfa, 3305. E Alfa, 384, ready to copy. Go ahead, Alfa, 084. Direito, Madrid, flight level 370. Upper Zulu 10 to Natal, then Espaio. Departure from runway 10 after departure, left turn, hook a departure, depart transition. Fock 5156, Salvador Bolt, frequency 120, decimal 80. 246, continua a aproximação, guarde pista livre. Vai lá. Ok, Salvador approach, departure report to destination Lima Echo Mike Delta, by runway 10, Puka departure, flight level 370, after departure, tail left to Puka, CPAR, upper Zulu 10 to Natal, Aspire, 5156, set the squawk, departure report. Traffic 84, Fuca, Departure, Zipar, Transition. Fuca, Departure, Zipar, Transition, Departure 84. Expect the correct form, you're ready for pushback startup for gate 11. Roger. 305, Taxiway Helm. Juliette, Portão 7. Juliette, Portão 7. C5972, desça para 2.000 pés, 1.020, livre LS X-Ray. Livre LS X-Ray. Somente sobre modulada. Foi quem chamou para o push? Modo 0, na posição 01 para o push, pede acionamento. Foi o 6319, se mandou a janela na 4 para o push, acionamento. Só um minuto, 6393. O 6393 tem condições de poder na equipe de solo e pessoal push simultâneo com a zona 1? Ah, primeiro você está simultâneo com a zona 1. Então inicie, faça o push back um pouco mais na retaguarda. É, ali para entrar do Pátio 3, coordenação que default será simultâneo com o Azulão. 4980, autorizado para o especionamento simultâneo com o Xenerno 4, chame para o TAC. Livre para o TAC, acionamento, azul 4980. 3178, identifique, chegada a Mari, desça ao 050. Mari, 050. Voo no 888, Vibrão 5. Voo no 888, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Ok, na proa de táxi, para 3.020, go 1970. Goro 246, livre pouso, pista 10, 14049. E o plano 10, 249. Quatro meia, 58, direita no 21, desce 19. Então, aguarde só um minuto pro pushback, né? A MDAZ já tá finalizando aí a retaguarda. Ah, só para informação, o plano que eu tenho, o senhor é, das 00103, porém, sabe se foi feita alguma DLA? Olha, eu acredito que tem DLA. Gente, eu vou só checar no sistema então, aguarde só um instante. Tá legal, obrigado. Juliette, voo no 888. No 888, autorizado ingresso na Juliette, portão 5. Esquerda Juliette, portão número 5. Falou, Guarante, voo 1246, livrou na pista. Voo 1170, vai efetuar um desvio. Você quer dizer a direita? Teve desvios após a etapa. Estabilizado e LS, baixo travado, 5973. 5972, chame torre, 1-8-9-5. 3-9-5, boa noite. O gol 1-1-7-0 para desvios, Oiduna. Desça para 2000, livre ali, é sexo. Desça para 2-1, para desvios, ali, é sexo. 1-1-7-0. Posição 6 para o pushback acionamento. Foi passado o DLA para o 59. Gente, é o número 2 no setor. Aguarde para o push, minha 3-0. Aguarde, minha 3-0. Salvador, hoje o 4959, localização ali. 4959, guarde Fokker. Prepare a subida coral. Guardando coral. Solo Salvador Azul 4980 para o táxi é o Fernando Maceió, autonomia 3 horas, 2, 4 minutos, POB 9,6. Táxi autorizado à direita via Inheiro, ponte espera 1895, ajuste no 020, boa viagem. Livre táxi direita via Índia, 1-1-8-1-9-5, Azul 4980, boa. China 63, motriz, coordena equipe de solo, após a aeronave da Azul livrar a retaguarda, já está livrando ninguém sem livre. Privado, sempre tá. Ciclo 126, aproximando o carro de Guilherme. 246, mantém a pista de Guilherme. 4980, após o tráfego na curta, ali mantém a pista 10. Após o tráfego na curta, ali mantém a pista 10, azul 4980. Linha 390, no 612, autorizado, champion tank. Autorizado, com ataque 6390. Diga. Você pede voadona? Pode vir com voadona, deixa para 3000 pés, ajuste 1020. Voadona, deixa para 3000, já, 3000. E o 5972 ao 04, direito, 121, decimal 9. Não entendi. Firma, direito. Golo 246, Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, golo 246. 980, 070 graus, 04 mais, autorizado a decolar pista 10. Sim, decolagem pista 10, azul 4980. Firmo. Tá privado, gol 1970. 70, chave torre, 1895. 895. Boa noite, gol 1170, passando externo, baixo da sala. Com chuva forte sobre o campo, 090 graus, 04 nós, tudo autorizado, gol 1170. 7, 1170. Azul 4980, 120, decimal 8 a 07. 120, decimal 8, azul 4980. Controle Salvador, azul 4980, decola Puca, Jamo, Aracaju, meio para 2300 pés. 4980, sube e mantenha 350 na saída Puca. Sobe e mantenha 350, azul 4980. 920, uma boa viagem. Autorizado o táxi via interno, ponto de para a torre 1918, mais 5, poxa, minha 6310. Controle azul 4980, solicita proa de Aracaju. O 4980, aguarde coordenação com o centro. Ali, Matei, 3-1-3. Gol 1-1-7-0, arremeteu. Arremete em frente, subiu para 2000, chama o controle 1-2-0-8. 2-0-8-7. Confirma o vento, 3-1-3, ó. Vento de 100 graus com 4 nós. Controle o gol 1970. 1970, mantenha 2000 pés, curva direita para 270. Direita 270, mantendo 2000 pés. Gol 1970. Obrigado, 959, pronto para cópia. Aciamo. Ilhéus, 140 inicial, Via Golf 677, decola da 1-0, curva direita, no perfil da Coral. 5175, transponde. Correção 0260, transponde, controle 208. Autorizado Ilhéus, 140, Via Golf 677, decola 1-0, direita, saída Coral. 0260, transponde, e o controle 208. Correto, chame pronto, Tropa de 3. Chamada pronto. Recebo a sua mensagem, 4980. Cidade do Aracaju, sim. Alô, Salvador. Prepara da El número 2, para o Pastor 20, identifique. Desça ao 050 na proa de tapa. Pastor 050 na proa de tapa, Pastor 20. Pastor, eu sou 4980. Prossiga. Autorizado para Aracaju? Ainda não, comandante. Se quiser condenar, eu agradeço, está com toda a regulamentação. Estabilizou, tá, 3178. 78, chame torre, Nuno, 895. Boa. Salvador, boa noite, 3178, vai passar onde é a terra. 3178, continua a aproximação, informo pista molhada, chuva forte a partir do último terço da pista. Direita por 10 milhas, ou 6303. Aqui é o desvio, vou ir na proa de Leda, 6303. Pode desvio Leda, 6303. 4980, chame Centro Recife, 2685. 126, decimal 85, azul 4980. Coloma 70, vai 160. Gente, Coloma 970. Continue sua descida até o 0620. É o 0620, sim. Uno 170, curva direita para 285, aguardando a última proa para interceptar o lote. Proa 285, sente. Rolou 1970. 0082, 4x4. Obrigado, Recife, 370 nível. Decoda 1x0, curva esquerda. Cuca, Jão, Maracaju. Foi Maracaju, fora. 5173 transponder, controle 1208. Decola da 1-0 à esquerda, saída Ultra, transição Jump, depois da Aracaju. 1173 é o transponder, controle 2-0, decola 8. 9082 correto, chama o ponto 5, espera para mim. Mas... 5173. Salvador, boa noite, Tener 6224, informação do Lopes da Sonora Cajun. 6224, número 24, vai ser o restante. Guardando. Duna 970, na proa de Duna, desça para 2000 pés, 1020. Duna 2020, 2178 aos 16, direita 121 decimal 9. 219, 1170 para o localizador, direita 050. Direita 050 para o lote, eu vou. 1170. Zero, livre decolagem, muito calmo. Livre decolagem, 6310. Solo está 3305 para Recife, nível 330. Para 3305, prepare a pulpa, 1 minuto para cá. Pucajú, Maracaju, aguardando a 3305. Paulo Recife, boa noite, Portugal 022. Gate number 10, information Zulu, requesting ETC clearance to Lisboa, 51350. Roger, stand by for copy, Portugal 022, prepare momo departure. Momo departure, standing by for clearance, Portugal 022. Azul 5001, pronto para copy? Garulhos 320 autorizado via 310, decolada na 0, curva direita, no perfil da Dael, Leda, Mótima. 5172 e transponder, 1208 controle. Autorizado 320, decolada na 0, curva direita na Dael, Leda, Mótima. Transponder 5001, protegimento correto, time pronto 9. 3178, Juliette, portão 62. Juliette 62, 3170. 1970. Continua chovendo sobre a pista? Chuva moderada. Salvador, Oxanea, 6310, decolado. 1970, chame torre, 1895. 1895. É 310, suba e mantenha 350 na saída Puca. 350, sai da boca, 6310. Salvador, Azul, 4959, pronto, tá? Pronto, é o B, 69, 2:45, alterna Salvador. Este pátio 1 no Índia, no ponto de espera, 1895, ajuste na 020. Pátio 3, pátio 1, Índia, quando vamos chamar a torre 1895, Azul, 4959. Chuva forte agora só a partir do último terço da pista, sobre a cabeceira oposta. O vento está a 200 graus, 04 nós. Chuva forte avistando. É, claro, pode avistar. Chame 313, chame Recife agora em 125, 1, alterna 13325. 251-3325, contra base. Salvador, Pastor 0, assim, chegou a 10. Pastor 20, desça para 3.000 pés com 1.020. 3.000 pés, 1.020, Pastor 0. E Pastor, se tu abrir correct. Reforme, will be Momo, Momo Departure, D-Loop Transition. In D-Loop, you will intercept your Provisky 5-0. D-Loop will intercept your Provisky 5-0, Portugal 0-3-0. 3-3-0-5, pronto, prefato. 5-4, 3-3-0-5. Para 3305, está autorizado para Recife, nível de voo 330, via rota do plano de voo, decola da 190, curva à esquerda, no perfil da Puca, Jam, Maracaju. 5166, transponder, 1208, controle. Transponder? 5166. Fazer uma boa, 2459, quanto espera o próximo? 4959 ali, mantém pista 10. Eu mantenho a 10, 2459. Controle, tá? 3305, desculpa. 3305, quantas minhas chama pronto. Chamará. Europa 084, ready for push. Europa 084, gate 11, direito para o espectro, from Fortec. Ready for push, next time, I'll call you for taxi, Europa 084. Sala Salvador, azul 5001, posição 9 para pushback e acionamento. 5001, número 2, setor, aguarde. Vai dar. Pessoal, seria autorização 6284. Afirmo, tá pronto? Afirmo. Aracaju 190, autorizado. Via Golf 677, decola da 190, curva à esquerda, no perfil da Conde. 0261, transponder, controle 120, desmonte 0. 190 para Aracaju, via Golf 677, decolando 10, 0261, 12080. Correto, chame pronto no 3. Cuidado. É ponte pelo Zero Tutu, vai do copo? Zero Tutu, go ahead, sir. Cliente Lima, papá, papatão, flight level 350, departure from runway 10, after departure, left turn, Momo departure, de loop transition, upper whiskey 50, and then expire. Squawk 5162, Salvador approach frequency 120, this small 80. Lima, papá, papatão, flight level 350, runway 10, left turn, Momo departure, de loop transition, upper whiskey 50, then expire, squawk 5162 and the ATC is 120 decimal I think. So here to do. Call me ready for pushback setup, pode fazer o tipo. Oi, pronto, já. Fala Salvador, boa noite, gol Honda 70, livrou a pista, tá na alta. Gol Honda 70, taxi de alfa, reporte antes da Juliette. Boa tarde da Juliette. 8070, passou legal. Quatro nove cinco nove aos dois quatro um dois zero oito. Autorizado 180, Golf 677, decolada 10 com curva direita, coral, 0260 transponder, 120 decimal 8 é o controle, o azul 2774. 0262 o transponder. 0262 o transponder, o azul 2774. Correto, chame pronto, parte 3. Vai chamar quando estiver pronto, parte 3, o azul 2774. Juliette, 1170. 7-0, ingresso Juliette até o portão 8. Juliette para 8, 1170. Conf, desça 4 mil pés, ajuste 1020. 4 mil, pegada bom, e confirmando 1021. 1020, 1020. Espaço 959, vou ir direto para o Coral. 4959, vou ir direto para o Coral. Coral, azul 4959. Tena 6310, chame Recife em 12685, alterno 2545. Recife em 12685, chame R6310. Delta Jet 4, Borg Center 7 parking on gate 8, clear taxi to hold point, after Borg. Taxi India, hold point contact tower 1 on Navy Small 95. Informa que se eu decidir manter a PRO inicialmente 280 por 10 minutos para evitar uma formação aqui à esquerda. Uno 970, fui elétrico. Sistema ativo, foi estabilizado. Tambi Torre 11895, boa noite. Boa noite. Baixo 220 estabilizado, um lote. 220, prossiga para a Torre 11895. Torre 38900, pode estabilizar. Salvador, boa noite, 68, tem a Tulu. Está descendo para o... agora passa 220. 1868, identifique chegada da Mari, desça ao 050. Azul 5001, Rodrigo Pistola, pode virar o passar retaguarda no 9 autorizado, chama o detalhe. Bola 0082, Rodrigo Pistola, pode virar o passar retaguarda, inicie e chama o detalhe. Tem semana para o táxi, 9082. Solo, gol 1134 na 2 para autorização, estamos atentos. 34, aguarde de foto, prepare a pouco. Olha. O 970, avistado, pouso autorizado, pista 10, pista molhada. 160 graus, 612 nós. Beleza, pouso. Solo, gol 9082. Chega. O 9082 da passagem ao Europa. Era pra gente ser assim que ele passar em retaguarda. Agora sinaliza e puxa aí no parte 3 e dê passagem ao mesmo. Primativo. Europa direito pra Salvador Brown. Não, Richard. Salvador, 9082, vai dar passagem pro Europa. Vai fazer esse pop attention que eu aguardo o ending the pushback when you when possible to attack the two holding points. There is a call tower, 1-8-9-5, but next set was 0-1-2. 1-0-2-0. Então 9082 é puxou pra frente aqui, dando passagem pra Europa, ok? Sete. 208, Salvador Val. Até mais. Are you able to text it? With the camera group is pushing the forward to the gate number 1. The Pro 210, 210, limite ao lock. Text 210, limite ao lock, go on 723. Tudo nosso. Do 4107, número 3, reduza para 2509. Está reduzindo, né? 723, desça para 2000 pés com 1020. 2000 com 1020 agora, 723. Volante do 970 de Bruno, escuta? 970, taxi de alfa, ponte antes do Juliette. De alta, é para a Santa Juliette, o gol 1977. Solo Salvador Azul 5001 para ataque, POP 115, alterna na Serra Brava, Romeu Papá, com 4 horas e 40 minutos. Até através do 612 ou 5001, pode para prosseguir. Já estou através do 612, 5001. Salvador, boa noite, padrão 9973 com a Alfa, autorização 360 com fins. 9973, Alfa confere, guarda-copo número 2, prepare a Arbor. Aguardando, preparado a Arbor, Cidrão. Solo, San 3305, pushback, acionamento no 07. San 3305, ordem que a equipe de solo, após o aeronave da Azul passar a retaguarda, tem 07, após o Azul livre, chamaremos San 3305. Azul 5001, observe a aeronave da Gol puxando para a entrada do Pátio 3. Assim que tiver condições, prossegue até o ponto de espera. Pode lá, turma 2895, ajuste na 020. Atende, observe a aeronave da Gol. Tem condições, prossegue o ponto de espera. 2895, ajuste. 0001, obrigado. Puxa acionamento, Azul 2774, Pátio 3. Pátio 3, autorizado, chama para o autorizado a chamar para o táxi o Azul 2774. Oi, confirma o vento para o pastorizado. Indicação aqui 150 graus, 5 nós. Cliente, pastorizado. Tower, boa noite, Europa 284, holding for number 10, ready for departure. Europa 284, traffic on short final has passed, clear line up and wait to runway 10. Behind the landing traffic, line up and wait for runway 10 behind Europa 284. Estimado 6224. Mais dois minutos. Tem a aeronave da Azul já está saindo ponto de espera. E é uma da Gol já finalizando o push no 5. Assim que elas passam, as duas passarem até agora, será autorizado. Assim que passar dois gols. Não, o primeiro da Azul já está taxiando. E o segundo é da Gol, que já vai iniciar o táxi. Ah, sim. É, solo, parece que o Azul passou a frente aqui da Gol. O Azul, é o número 1 na frente do Gol. Pode prosseguir até o ponto de espera. Confirmando, é o Gol que está falando aqui. O Azul não era para esperar a gente iniciar o táxi? Negativo, o Azul ia passar na frente. Foi entendido que iríamos prosseguir o táxi. Deu passagem para a Europa e ia prosseguir como número 1 após o Aeroeuropa. Negativo, devido à maior agilidade no tráfego. É, o Aeroeuropa tem o mesmo, mesma saída aqui, senhor. Aí o senhor seguiria como número 2. Tá bem confuso isso, mas vamos lá. Europa 0848, Cuff, 170 degrees, 06 knots. Clear for takeoff, number 10, Europa 0848. Espera via parte ainda no ponto de espera 65, ajuste na 020, uma boa viagem. 020, até lá, 2. NM2224, assim que a aeronave da Gol passar a retaguarda, iniciando 3, chefe de taxa. Após o Gol, estou autorizado, por favor. Gol da Juliette, Gol no 970. Mantente da Juliette. Mantente da Juliette, Gol 970. O Azul 2774 para o táxi, com o POB 73, 3 horas, alternando vitória. Até a saída do Pátio 3 autorizado, quando lá mantém a posição, aguarde para ingresso principal. Até a saída do Pátio 3, vai aguardar a autorização para prosseguir o Azul 2774. Apache 84, Boeing 36120, decimal 80. 1380, Apache 4, boa noite, senhor. Boa noite. Apache 84. Boa noite, Europa 084, climb maintain level 370, Puka departure. Puka departure, climb from level 370, Europa 084. Datan 36 agora, bate 40, funciona a Fortaleza, Capitão. 136? 136. Até o Através 62 autorizado, quando lá mantém a posição guarda, preferido. Através 62 de aguardo. Solo 0903, pode ser um feedback enquanto aguarda a autorização? Sem condições, iniciar o push, tem uma TR da Azul na saída do Faz 3. Ah, viu, aqui o visual começa. Gente, é o número 2 para a costa, de que push e guardando a costa. Gente. Voo no 134 para a costa. Voo no 134, autorizado na CO, nível de voo 350, decola da 10, curva esquerda, no perfil da Cuca, Jamo, Aracaju. Intercepta da perfil 197, segue até Orago e apoia direto na CO. 5415 transponde, 1208 controle. Após o push da Avianca, o azul 2774 seguiu a Avianca ou vai guardar o tráfego? Vai aguardar o tráfego da Gol, que vai ingressar no pátio para a posição 01. Ciente, então, azul 2774. Gol no 134, correto, chama o próximo 2. Pronto para o tráfego, Chanel 6224, POB 113, autonomia 3 horas, alterna Salvador. É 224, direita ainda, ponto espera 1895, ajuste na 0020, boa viagem. Direita ainda, ponto 20, ponto espera 1895, bola 970, ingresso de direto, portão 01. Projeto 01, gol 970. Ajudei 774, após o gol à direita, ingressar no pátio. Autorizado até o ponto espera via parte mínima, ponto espera 1895, 1020, mais justo, boa viagem. Confirme que o 2774 falou, Sola. Após o gol ingressar no pátio à sua direita, vai seguir, eu mesmo vai seguir por portão 01. Está autorizado. Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, 1895, ajuste no 020. Positivo, após o gol, segue o mesmo até o ponto de espera e onde chama a torre. Muito grato, uma boa noite, um bom serviço. 2774 azul. Portão 3305, após o ATR, segue o ATR da Azul até o ponto de espera via pátio Índia. No ponto de espera, 1895, 1020 no ajuste, uma boa viagem. Segue azul, 1895, 3305. Federal 9973, K4? Confins 360 autorizado, via Pesolo 21. Decola da 190, curva direita, no perfil da Arbor Elefa. 5401 no transponder, 208 controle. Confins 360, Nova Zulu 21, decola da 10, curva direita, no perfil da Arbor, ela é 5401, eu transponde, 1208, controle de saída, federal 9973. 9973, correto, já está pronto para o táxi? Mais um minuto. Está bem pronto. Aí o 1723, baixar travado, sinal curta. Todo autorizado, pista no zero, pista molhada, 150 graus, 612 nós. Todo autorizado. Pista 4907, desça para 3.000 pés com 1.020. 3.020. Europa de 84, any chance to fly direct to C-Power? Wait a minute, I will coordinate with Recife Center. Oh, yeah, sir. 120, decimal 8. 208, go 903. Controle, go 902, passa 1700. Puka, Jamo Aracaju. 9082, suba e mantenha 370, saída Puka. 370 na saída Puka, go 902. Standing by. Boa noite, Oceaná 6224. 6224, boa noite, mantém ponto de espera. Avante. Uno 868, chame torre em 1-1-895. 10895, 1-1-8-6-8, boa noite, zero. Do 4107, desça para 2000, livre LS X-ray. 2000, livre X-ray, 4107. Lima Kilo Bravo, indo pro Edituna. Um 723 aos 42, direito 121 desse Monark. Ah, livrão 219, zona 723. Fazer 084, fly direct, zip up position. Direct for Russian Free Ocean. Azul padrão 959, 58 milhas de Salvador, serviço está encerrado, chame Ilhéus 1201. Chame Ilhéus 201, azul 4959. Bola 723, taxi alfa, reforma. Alfa Kilo Pat 3, posição 2 Lima. Alfa Kilo Pat 3, posição 2, 3 Lima, confirmado? 2 Lima. 2 Lima, certo. Taxi 09973, 2 a bordo. 4 horas e 15, autonomia alternando Guarulhos. 9973 autorizado, parte 3, parte 1 no Índia, no ponto de espera de 9890, com a informação Alfa, Guarulhos, 4 a 0. É, podia repetir, senhor, não foi sobrepujado pelo vídeo. Autorizado via parte 3, parte 1 no Índia, no ponto de espera de 1895-1020, um ajuste, uma boa viagem. Parte 3, 1 no Índia, 1895-1020, um ajuste. Geral 9973, obrigado. 9890, preparada El, só um minuto para cortar. Obrigado. Final 6224. Negativo, tem mais um tráfego na final? Só mais um instante, 6224. Chame Torre Salvador em 1-1-8-9-5. 8-9-5. Aos 45, direito 121, desse Monark. Direito 121, boa noite, 68, boa noite.